momentos de tensão, de tristeza e indecisão. Não sei mais o que oferecer para anular essa rejeição que sentes por mim e maltrata o meu coração. Se não vais com minha cara, faço a plástica pra não te perder. Se o motivo for altura, vou pra cama de Sodoma e lá me esticam até ficar teu tipo. Se me queres mais alegre, deixo de ser triste. Se me acha tímido, fico arrojado. Deixo de beber, passo a fumar pra te acompanhar. Diga como quer e mudarei pra ti. Já não sei quem sou, sou o que quiser. Vou dormir pra ti como barra oleiro. A madeira escutou, o quadro pintou. Diga como quer e mudarei pra ti. Já não sei quem sou, sou o que quiser. Vou dormir pra ti como barra oleiro. A madeira escutou, o quadro pintou. Pra não te perder, pra não te perder, oh. Pra não te perder, pra não te perder, oh. Alegre, deixo de ser triste. Se me acha tímido, fico arrojado. Deixo de beber, passo a fumar pra te acompanhar. Diga como quer e mudarei pra ti. Já não sei quem sou, sou o que quiser. Vou dormir pra ti como barra oleiro. A madeira escutou, o quadro pintou. Diga como quer e mudarei pra ti. Já não sei quem sou, sou o que quiser. Vou dormir pra ti como barra oleiro. A madeira escutou, o quadro pintou. Já não suporto essa rejeição. Não sei se dói mais minha cabeça ou o coração. Por vezes me jogo de cabeça na parede pra machucar e te esquecer. Mas me dói o coração, me dói o coração. Diga como quer e mudarei pra ti. Já não sei quem sou, sou o que quiser. Volto me pra ti como barra oleiro. A madeira escutou, o quadro pintou. Diga como quer e mudarei pra ti. Já não sei quem sou, sou o que quiser. Volto me pra ti como barra oleiro. A madeira escutou, o quadro pintou. Pra não te perder, pra não te perder, ou não. Pra não te perder, quem dói é o coração. O coração.